pensamento longe vai. Essa lágrima que cai já não dá pra segurar. Agora tá na hora de colar, meu irmão. É saudade de você. Depois a gente sua camisa de muita pressão. É saudade de você. Vamos dançar uma saudade, vamos. Porque é saudade. É saudade de você, amor. Saudade Macarena. É saudade de você. Saudade. A solidão vem machucar. O coração já quer parar. E você tão longe está. Saudade. Saudade. É saudade de você, amor. É saudade de você. É saudade de você, amor. É saudade de você. Príncipe Negro. Você, amor, de saudade de você, de saudade de você, amor, de saudade de você. Uma palavra com sete letras às vezes faz a gente sorrir. Às vezes faz a gente chorar. Saudade. Saudade. Saudade. Tentei te encontrar, mas não sei onde você está, eu chorei. Amigo Jardel, a gente. Você. Olá, Jardel! É, nós temos a Arena Mix, e tá na. Se em algum lugar você. Já até fechou a Arena Mix. Eu ouvir cantar, pode crer. Oh! Você estou cantando de saudade de você, amor. De saudade de você. Amigo solo, seu grande amor. Tá dançando essa no retrô. É que até rimou, hein? Bora, meu irmão! É o retrô em Bacarina! Eu fiz de tudo para não te perder. Príncipe Negro. Eu fiz de tudo para não me deixar. Mas a vitória foi de outro qualquer. Teu ideal foi me abandonar. E ela te deixou tão só, sem o teu carinho. A lembrar sozinho todo nosso amor. Tão só pela noite escura, cheio de amargura, a chorar. Minha dor, oh, oh, oh, oh, oh, oh. DJ Félix, está na live, diretamente, aqui da sede do Balogun, em Barcalena, espaço da saudade. Bora, Félix! Príncipe Negro. Meus dias felizes chegaram ao fim. Eita, meu. Perdi para sempre o amor que sonhei. Quisera fugir. Olha, uma moça perdeu um brinco no meio do salão. É da Romanel, hein? Esse brinco tá valendo, hein? Que um dia, na verdade, é uma argola, hein? Amei. Você que perdeu tá aqui no comando. Só sem o teu carinho. É da Romanel. A lembrar sozinho. DJ Diego Piração, a sua esposa Joyce, DJ Roger, a sua esposa Alice e toda a galera da Pit Retro. Deixa a mãe de turma da gente, obrigado. Cheio de amargura. Já já chega de anjo. Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar. Mas sei que você fez questão de evitar meu olhar. Príncipe Negro. Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. A saudade agora! O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar. Se você me quiser e comigo ficar, manda embora minha solidão. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser. Você, meu Daniel Belã, sempre será o número um. Tamo junto, hein? É o Retro! Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu amor. Patrão Luana, dando um beijo. Que você. Alô, patrão! De um amor que eu sinto em mim. As patrões e os patrões de hoje. O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar. Tá quente aí? E dizer do amor que também eu senti e que veio alegrar meu viver. E tá frio! Se você me quiser e comigo ficar, manda embora minha solidão. Para Jesus! Se você me quiser, eu lhe dou meu amor. Jesus Mendes! Você muito. Sandra Jamaneia! Se você me quiser. A gente! Se você me quiser. Príncipe Negro. Não vou dizer que não sinto falta do seu carinho. Eu não deixei de te amar. Não quero me enganar. É melhor sofrer contigo do que sozinho. Sei que um dia alguém fez você chorar. Transforma chorar. Príncipe Negro Retrô. Eu transformei sua dor em felicidade. Para Jola! Seu canto eu enxuguei. E o que foi que eu ganhei? Saudade. Saudade! Só ganhei saudade. 1, 2, 3, 4. Vem amor. O maestro da saudade. Vem amor me aquecer. Dá-lhe retrô. Alegrias ao meu coração. Príncipe Negro. Tão distante do seu coração, descobri que nem o tempo apagou minha paixão. Sei que agora estou sozinho. Quanto mais eu tento esquecer, mais me vem sua lembrança e aumenta o meu. Olha a saudade! Eu quero dizer que a saudade que eu sinto agora, meu bem, me fez entender o meu erro quando eu fui embora. Eu quero dizer que a saudade que eu sinto agora, meu bem, me fez entender o meu erro quando eu fui embora. Já cheguei de osso pra comandar, chamamos o Júlio Retrô. Aqui em Barcarena, aqui no Paulo Cunha. E a galera vai dançando no Retrô. Todo o tempo que eu fiquei tão distante do seu coração, descobri que nem o tempo apagou minha paixão. Sei que agora estou sozinho. Quanto mais eu tento esquecer, mais me vem sua lembrança e aumenta o meu sofrer. Eu quero dizer que a saudade que eu sinto agora, meu bem, me fez entender. Convidado da galera, bom aniversário do meu parceiro Oscar Monteiro. Eu achei na sede do Bajara, em Margarina. Já 21 de março, sabadão. A música do Búfalo do Marajó. Parabéns, Oscar, já 21, é tudo nosso, hein? Quando eu fui embora, eu quero dizer que a saudade que eu sinto agora. Soubesse, Príncipe Negro, como estou sofrendo. Se você soubesse que esse sofrimento vai me enlouquecendo, que culpa tenho eu de gostar? Tá fazendo uma brada do Jean Adriano Mix. Já não quer nem. Aqui no Largino, Retrô Adriano. Eu já fiz de tudo que pude. Fica à vontade do Retrô, hein? Alô, Serginho! Se você soubesse, Príncipe Negro, como estou vivendo. Se você soubesse que a minha vida já não vale nada, que culpa tenho eu de gostar de alguém que já não quer nem me ver? Eu já fiz de tudo que pude, não posso esquecer. Pro amigo Adriano do Salão. Olha. Alô, Adriano! Eu estou chorando. Segura aí! Mas sei que meu pranto não vai parar minha dor. Olha, eu queria tanto lhe dizer baixinho palavras lindas de amor. parceiro Júnior de Margarida. Se você sou. Aqui com a gente, Júnior. E a minha vida já não vale nada. Que culpa tenho eu de gostar de alguém que já não quer me ver? Eu já fiz de tudo que pude e não posso esquecer. Olha, eu estou chorando, mas sei que meu canto não vai parar minha dor. Príncipe Negro. Olha, Arô, mano, a onda agora é retro. Me dizer baixinho palavras lindas de amor. Agora é retrô. Bora dançar, Margarina! Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter uma visão de louco, bem sedento de paixão. É o retrô! Quem sabe o coração me diz. Oi. Que você chegou e agora quer me pertencer. Quer me envolver de uma maneira forte, quer prender meu coração, dizer. Meu amigo Preto e a dona Neva, assim, aqui no Lajinha. Mas tudo que você fala, cara, eu não consigo entender. Aí, Majibu! Às vezes chama meu nome, mas não quer nem me ver. Esse retro é uma loucura! Isto é loucura demais. Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter uma visão de louco, bem sedento de paixão. Só um banho, amor. Quem sabe o coração me diz que você chegou e agora quer me pertencer, quer me envolver de uma maneira forte, quer prender. Tive que vir pedalando hoje, hein? Guarapari pra cá, pra Margarina. Da beleza. Graças a Deus que eu tenho os amigos aí, lá no Guarapari, hein? Milhões de beijos pra dividir com teus desejos. Oba! Volta, meu bem, vem ser feliz. Tudo que a gente quis me espera. E eu já guardei! Eu já guardei milhões de beijos pra dividir. Teus desejos, volta meu bem, vem ser feliz. Tudo que a gente quis. A dancinha, vai! Era. Vai! E na dancinha do maestro do retrô, aqui em Margarida. Onde andará o meu grande amor? e eu fiquei só na tristeza. Eu já segui o meu coração tentando encontrar a minha paixão e viver com a luz da beleza. Eu já guardei milhões de beijos pra dividir com teus desejos. Pra viver feliz. Tudo que a gente quis nos espera. Fazendo o bocotó do Bob. Uma estrela lá no sol. Aqui do lado do Retro, obrigado! E você não vai ficar. Bora, padrões, bora, padrões! Nessa história eu não acredito. Vem te embora! Já que eu não sou tão ruim assim. Faço tudo que você me pede. Eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Príncipe Negro! Você. Príncipe Negro, meu. Faço Negro. Tudo, tudo pra te ver feliz por você. Por você. Faço tudo, tudo pra te ver feliz. Uou, uou, uou, xalalala. Uou, uou, xalalala. Quando eu estou sem graça, é porque você está distante. Mas se você chega, muda tudo. É só você dizer que me ama. Príncipe Negro. Tudo que você me pede, eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Príncipe Negro. Com você, com você. Faço tudo, tudo pra te ver feliz por você. Por você. Faço tudo, tá tudo pra te ver feliz. Uou, uou, xalalala. Uou, uou, xalalala. Uou, uou, xalalala. A onda agora é retrô. Hello, hello, estou aqui. Saiba essa saudade de você. Tá doendo em mim. Aqui, aqui. Hello, hello, estou aqui. Aqui. Saiba essa saudade de você. Tá doendo em mim. No alto da serra eu fiz essa canção de amor. Chama atenção, meu parceiro Ricardo Show. Falar dos nossos. Olha o moranguinho da saudade. Nas asas do meu pensamento. O Ricardo Show não chega. Sonho azul. Saudade. Ainda bem que não choveu em Barca Arena hoje, né? Chuva fina é temporal. Mas lá em Belém, mano. Perdoa essa minha insensatez. Fica comigo de vez, por favor. Retrô em Barca Arena. Não, não vai embora. Olha que vem chegando com a gente o homem do Super Mario. Tá chegando aí, hein? Minha alma chora. O Super Mario. Amor, doce amor. Pode aguardar, não, hein? Vai embora. Agora já vai ter turma, Barca Arena. Meu sonho. Tá chegando o Super Mario. Minha alma chora. Amor, doce amor. Da serra, Eu fiz essa canção de amor pra falar dos nossos momentos, que nas asas do meu pensamento torna meu sonho azul. Saudade quando invade o peito, chuva fina é temporal. Perdoa essa minha insensatez. Dá-lhe, príncipe negro retrô! Por favor, não vá. DJ Diego! Quando? DJ Roger Mix, se não pega a gente, toda a galera do Uno entrou! Sangue do Marginho, só de boa! Você é minha vida! Bora! Meu bem, eu te amo! DJ Rebelde! Quando acontecer, mas logo florescer, quero a vida normal! E o Big Big! E meu amigo legal! Negro. Foi um sonho bom. Conta o teu sonho. A gente se amou do princípio até o fim. Conta o teu sonho, vai. Eu beijei você, eu lhe abracei. Você suspirou e se entregou. Atenção, Joelson! Alô, Joelson, não chega, Joelson! Tudo se esvaiu. Alô, Joelson! Quando eu acordei e não lhe encontrei, e triste eu então fiquei. A saudade não retrô. A saudade de você chegou. Não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor. Grande amigo Negaderante, lá dos signos. Quero ter você. Aí embaixo do comandante da segura, obrigado. Volte, por favor. DJ Patris. DJ Patris Batidão. O Jonathan também com a gente, a equipe Black. Comemorando hoje aniversário, parabéns à equipe Black. Muitos anos de vida. Só festa e alegria. É o Retrô em Margarida. Eu beijei você, eu lhe abracei. Você suspirou e se entregou pra mim. Tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe encontrei, e triste eu então fiquei. A saudade de você chegou, não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor, o meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você, volte por favor. Eu quero sentir o seu corpo em mim, eu não posso ver. Príncipe Negro. Beijei os seus lábios e senti por todo esse tempo que perdi. Grande amigo Sabá, o rei da fruta. Essa sequência vale um abacaxi, hein? Alô, Sabá! Eu quero viver os sonhos teus. Você é tudo que adoro, que adoro. Você ilumina os olhos meus. Amigo Brás, vai na guarda, hein, Brás? É de Oscar Monteiro, já 21, é tudo nosso, hein? Você ilumina os olhos meus. Bora! Estrela de luz que me acendeu. Já, já chega o magrelo. Príncipe Negro. Eu não posso resistir mais um instante. E a vida foi feita. Eu tenho uma vida pra viver. Quero estar só com você, amada amante. Beijei os seus lábios. Os técnicos da Equatorial. De energia lá em Belém. Só aqui na frente do Retrô, hein? Com a solidão. Aí então é vocês que levam minha energia pra casa. Quero viver os sonhos teus. Porque tá vindo muito você caro, hein? Tudo que adoro, que adoro. Você ilumina os olhos teus. Não vem, ficar sem você não dá. Príncipe Negro. Não sei o que aconteceu. No carro quase louco estou. Uma canção. Fita. O homem é bom. O homem é espetacular. Feito um jogo. Fala de nós. A vida passa num segundo. O tempo corre sem parar. Não sei o que aconteceu. O carro quase louco estou. A esperar uma canção. Tocar fita, fita, feito um jogo. Fala de nós, feito um jogo. Fala de nós. Só os melhores, hein? Meu parceiro Oscar aqui com a gente. Agostinho Retrô, esse é fã número um, hein? A vida passa no seu. Obrigado, Oscar. O tempo corre. Juninho Moura, aqui com a gente. Alô, Juninho! Eles são filhos. De teste, os dois. Meu parceiro Preto. A sua esposa Nelma também. Aqui com a gente. Obrigado, Preto. No tocar fita. Bora sola. Fala de nós. Feito um jogo. Fala de nós. Feito um jogo. Fala de nós. Feito um jogo. A festa com o Retrô é outro nível. Nem adianta comparar. Príncipe, príncipe, príncipe, príncipe negro. Príncipe negro. Só nunca criado. Pra cima, garoto. Pas moun danser va coco se. Souffle danser à la discothèque. Je prie pour erreur ou café. Let's get souke fan ou que souper. 1, 2, 3. Segura, Juninho. O nosso amigo Diego, piratão com a gente. A sua esposa Joyce, curtindo o retrô também. DJ Roger, a nossa amiga Nilce. Galera do Fiat Retrô, lá de Abaetetuba, chegando junto. Estrearam hoje, né, meu irmão? Nosso amigo Ney, cadeirante com a gente. Alô, Ney! Ele se garante. Do signo, né? Bora, Marcarino! Príncipe Negro. Príncipe Negro. Nosso amigo Ferro, alô Ferro! Aí se garante no caviar. Eita pede mais da pede mais, eita pede mais da pede mais, eita pede mais da pede mais. Segura! Eita pede mais da pede mais, eita pede mais da pede mais, eita pede mais da pede mais, eita pede mais da pede mais. Nosso amigo Nego, saudade! Lá de Belém, a nossa galera chegando junto aqui, rebelde! O Big Big já tá na área! Bora, Luan! Lá na sede do Guajarino, lá na Ilha Trambioca, tem o som do Príncipe Negro Retro Gelson. Príncipe Negro. É mais uma do Oscar Bacerão. Os primeiros 300 ingressos, apenas R$10. Festival esportivo durante o dia. Tudo isso lá na Ilha Trambioca, dia 11 de abril. aí do Açaí do Paraguá. Olha aqui, Gacete, galera do Paraguá, valeu. Uau! Eu não trouxe nem meio litro pro DJ. Amor e linha. Bora, Luana! Crio linha. Cada dia. Bota mais mudinha. Amor e linha. Ó, crio linha. Cada dia. Bota mais mudinha. Muitas vazantes de volta aqui no Espaço da Saudade, aqui em Margarina, no Paulo Cunha, em nome do DJ Cedil, CG Elson e o Maestro Rebelde, a gente agradece o carinho de todos vocês, a presença de todos aqui no Espaço da Saudade. Tá bom? Agradecendo também toda a galera do Som Liberal, meu parceiro DJ Félix Digital, meu parceiro Paulo Cunha e toda a família Cunha, Júnior Cunha, Paulinha Cunha, toda a família. Parabéns aí pela linda aparelhagem, o Som Liberal. Tá novinho em folha, né, Gelson? E a partir de agora, o show fica por conta dele. DJ Edielson. Detona, Magrelo. S O N N Edielson. Ele chegou, Legião Retrô. Agora o show é com ele. O show é com ele. DJ Edielson. Bora, Macarena! Edielson. Pra começar, sim! Só quem tá solteiro, só quem é filho de Deus, hein? Vamos aproveitar, vai! Jereca. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria jereca. Príncipe Negro Retro. Não deixava mais dormir, ficava em cima de mim. Só queria jereca. E vai, e vem, e vem, e vai. E vai, e vem, e vem, e vai. Vem de bola, hein? Depois do nosso parceiro Rebelde. A gente chega junto pra fazer essa festa maravilhosa pra esse povo bacana de Margarina, hein? Aqui no Espaço da Saudade. Ela me beijava, me abraçava, me apertava e dizia que adorava jereca. Edielson. Nunca vi ninguém na minha vida desse jeito que tá toda hora fim de jereca. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jereca. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jereca. E vai, e vem, e vem, e vai, e vai. Vem, e vem, e vai. nosso amigo Walter Santana. Aqui com a gente, tá com o nosso parceiro Oscar em casa. Tá ali, meu retrô! E o nosso parceiro Juninho. Aqui com a gente, o Juninho Moura. Bora pra cima, garoto! Aqui. Parceiro Sola, a sua esposa aqui com a gente. É só o príncipe atravessar o Arapari. O Sola tá com a gente. Já tô na área! Manda ver! Vai! Quando eu te vejo, e Gilson, vem um calor me sufocar. Senti teu corpo inteiro. Ouvi o som. Ouvi sua voz te ter prazer. Fala, Big Big! Parceiro Eliel aqui com a gente, a nossa amiga Luciene, o Renan, a Luana aqui com a gente e a Luanda também. Essa nossa galera do Príncipe estão com a gente, valeu! Tá ali, meu retrô! Vai pra cima, garoto! Retro. O nosso parceiro DJ Roger aqui com a gente, alô Roger! A sua esposa Nilce também curtindo o retrô. Meu amigo Diego, Diego Piratão, a sua esposa Joyce também. Galera do Fiat Retro lá de Abaetetuba! E vem pra cima, vai! Não posso mais parar. Supremo Digital, que vai arrebentar. Nelsinho Cássio Vieira com a gente. Você vai mexer, você vai sentir. Supremo Digital vai trazer você aqui. Tem amor, poder, curtir o Supremo Digital. Príncipe Negro. A super quente sempre está na tela. Seleção. DJ Márcio, quatro som pra você dançar amor. DJ Márcio, quatro som pra você dançar amor. Didon, didon, didon. I tell you, didon, didon, battle. I tell you, didon. Olha pra cima! O Mocotó do Pop tá aqui com a gente! Aqui! O Brás também! Tá uma barata curtindo o retorno, abraço aqui no lado, curtindo, valeu, meu irmão! O nosso futuro vereador Oscar! Ninguém segura o homem hoje! Olha a marca arena! Príncipe Negro Retrô, a primeira aparelhagem retrô do Pará. Thank you. Bora, meu parceiro preto, a sua esposa Nelma com a gente. Casal considerado há de muitos anos. Vem comigo dançar. E hoje? Hoje eu quero curtir esse som. Segura, DJ Edielson. É o transição, o campeão. É o transição. Os melhores, hein? Só as principais! Edielson. Aqui. Parceiro Roger! Tá todo mundo aqui, doidinho pra dançar. Na festa dos fã-clubes, Príncipe já vai tocar. Tá todo mundo aqui, na maior curtição. Edilce e Edielson são os reis da diversão. Os marinheiros, caçadores estão no meio do salão. Guerreiros e guerreiras, pescadores, esquadrão. Big Brother, seguidores, Hot Boys e o Tigrão. Freguesia, correntada, estou curtindo. O comandante Dori com a gente do Espécio Chula. Valeu, meu irmão! Todo mundo aqui, o Gesso Mix e a Neia também com a gente, valeu! Príncipes do Brega, estrelas do príncipe, sinceros e sinceras, todo mundo arrasará. Príncipes do príncipe, príncipes da noite, estrelas do Brega acabam de chegar. Fenômenos do príncipe, bad boys, bad girls, sindicato, cachorrões, caviões são fiel. 100% príncipe, tecno príncipe, galera príncipe, os talibãs a detonar. Todo mundo aqui, doidinho pra dançar. Na festa dos fã-clubes, Príncipe já vai tocar. Tá todo mundo aqui, na maior curtição. Edilce e Edielson são os reis da diversão. Pânico no Príncipe, o clima tá esquentando. Já tô vendo as taradas e os farristas rebolando. Pitbull fica de olho que as damas estão na área. As namoradas e panteras de blusinha e mini saia. Explosão do Príncipe, bagaceiros danadinhos. Irmão, metralhas e coragem, bebês e as bonequinhas. Eu sou Príncipe, eu sou negro, eu sou o rei da curtição. Edilce e Edielson estão mexendo com o povão. Tá todo mundo aqui, doidinho pra dançar. Aqui. Na festa dos fã-clubes, Príncipe já vai tocar. Tá todo mundo aqui, na maior curtição. Edilce e Edielson são os... Faz a roda, faz a roda. E uma galera de Macarena aí. O primeiro será sempre o primeiro. Príncipe Negro Retrô. A primeira aparelhagem retrô do Pará. Banda 007. Quem é que tá solteiro de verdade? Levanta a mãozinha pra mim aí. O Pai Sandu, levanta a mãozinha. Agora quem é do Clube do Remo, joga a mãozinha pro céu. Torcida do Leão tá feliz da vida, né? É, mais uma vitória do Leão. Quem é corintiano aí? Quem é flamenguista?

chegou. O DJ que coloca a galera pra dançar, DJ Edielson. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. Nem o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheci, me traiu o meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. Égua do Sul. É uma fase, vai passar. O Oscar e toda a galera com a gente. Valeu, Pocotón. Quer separar você e o braço com a gente. Príncipe Negro. Mas você não quer. Não sei porque você mudou. Nem o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheci, me traiu o meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. Onda agora é retrô. Abre o coração e eu te direi com a força do meu coração. O máximo da iluminação aqui com a gente, Sigilene, Aline. Por isso eu canto essa canção só pra dizer. Urijuba, é isso? Amo. Passo, galera da cerveja, um abraço. Com loucura de suas melhores, bora! Meu amor, eu quero te os brothers Edilson e Edielson. O brilho do teu olhar, você nasceu pra mim. Nada vai nos separar. É uma loucura assim. O brilho do teu olhar, você nasceu pra mim. Junho e Neto e Nelsinho Rodrigues juntos. Dani de Elson. O som do Príncipe de volta aqui no Espaço da Saudade. É a lotação total. O Nem Saudade, o top da saudade com a gente. Da barbearia dos Gêmeos com a gente, valeu! Melhores, hein? Bora, sola, põe pra cima, garoto! E dia o sol. It all took place so quick, but all I can do e te convidar pra dançar comigo a noite inteira sem parar. É o super pop som que vai detonar as melhores batidas pra gente se amar. Super pop som. Super pop, super pop, super pop som. Super pop, super pop, super pop som. Super pop, super pop, super pop som. Edilson e Edilson. Vai a do Black Sea aqui com a gente de Marcarina curtindo o retrô. Só a mulher que é louca, vai! Sou louca por ti, Príncipe Negro. Meu desejo é você, nunca te esqueci. Não adianta mentir, enganar o coração. Por mais que eu quisesse, você é a minha paixão. DJ Edilson de Elson aqui tocando pra nós no furacão do som. Meu primeiro amor. E hoje? Hoje eu vou curtir. Era assim, ó. Ciclone toca pra mim o furacão do som. O Oscar lembra. DJ Edilson de Elson, são os melhores DJs. Os brothers Edilson e Edielson. A emoção, a flor da pele. Bora, meu parceiro Diego Piratão. Nossa amiga Joyce com a gente também, galera que veio de Abaetetuba. Curtiu o Príncipe aqui, Marcarena. Sou louca por ti. Vem! Meu desejo é você, nunca te esqueci. Não adianta mentir, enganar o coração. Por mais que eu quisesse, você é a minha paixão. Príncipe Negro Retrô, a maior viagem de todos os tempos.